Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Aqui estamos para falar de memória, sempre com João Guedes. Hoje encontramos-nos no Pátio dos Cules para recordar precisamente esses imigrantes chineses que daqui de Macau e também de Hong Kong e ainda de outras partes partiam para trabalhar na América Latina, que procurava dessa forma responder a uma necessidade de mão de obra depois da proibição da escravatura. E assim, a partir de meados e até final do século XIX, calcula-se que tenham saído de Macau por volta de 250 mil cules em condições próximas da escravatura. O que levantou também a preocupação a um certo diplomata português que nas horas vagas escrevia, ou era mais ao contrário, um certo escritor que nas horas vagas fazia de diplomata, João. Exatamente, e era nem mais nem menos que esse grande escritor, que foi Eça de Queiroz, que muita gente não sabe, que foi cônsul de Portugal em Havana, Cuba, que era um dos mercados onde se destinavam os cules que eram recrutados aqui nestas imediações de Macau, e depois internados em grandes armazéns, né? E daí o termo de Pátio dos Cules. Mas supõe-se que seria nestas imediações. Nestas imediações que haveria os tais armazéns grandes, onde os cules, que eram rapaziada nova, não é? Que eram recrutados aqui nestas imediações, enfim, acenavam-lhes com umas sapecas, que era a moeda em cobre da altura da China corrente, e eles atraídos por isso vinham para Macau e depois eram metidos em navios sem as mínimas condições, onde morriam na travessia do Pacífico, com destino às Antilhas, Cuba, Peru, Estados Unidos também. Estados Unidos da América, exatamente. E ainda hoje em Macau existem descendentes desses cules que foram para a América e que alguns deles tiveram sucesso e alguns deles também regressaram outra vez às origens, ou seja, a Macau. O antigo presidente da Associação Industrial de Macau, Peter Pan, que morreu aqui há uns 10 anos, era peruano, descendente dos cules que foram para... Ora bom, eles viviam em condições que eram praticamente de escravatura. Portanto, não era cumprido minimamente as condições que eram oferecidas pelos engajadores que andavam armados pelo interior da China a trazer essa gente aqui para Macau. Era literalmente uma caça. Era uma caça, exatamente. E, portanto, é ver que em 1850 e poucos o número anual de cules que passavam aqui por Macau atingia aos 2 mil e tal. 10 anos depois eram 10 mil e tal cules. Portanto, anualmente atinge essa tal cifra que tu falaste, dos 250 mil pessoas traficadas em Macau. É um dos períodos mais negros da história de Macau, mas que fez a fortuna de muita gente. Exatamente, a desgraça de uns é sempre a sorte de outros. Exatamente. Ora, mais uma vez também, os portugueses funcionaram aí não como responsáveis diretos por esse tráfico, mas sim como subalternos, intermediários das grandes firmas, que creio que eram 4 ou 5 as grandes firmas de Macau, americanas, inglesas. Creio que havia uma firma espanhola ligada a um homem que tem hoje nome numa rua de Macau, que era João Le Carros. Portanto, essas grandes firmas é que faziam. E depois os portugueses encarregavam-se. Os capatazes. Exatamente. Pronto. Funcionários públicos, muitos deles, que à pala de fiscalizarem o tráfico, acabavam por estar também inseridos nele e, portanto, terem uma responsabilidade muito grande nisso. Ora, como é que essa de Queiroz entra nessa história? Essa de Queiroz está em Havana e toma contacto com um médico chinês que tinha sido preso pela polícia. Porquê? Porque era indocumentado. Ele era o médico de um navio desses de tráfico de cules, mas ele não era cule, era o médico do navio. Só que depois lá em Havana tomavam tudo pela mesma medida e acabou. Ele foi apanhado em terra e sem documentos e acabou por ir parar. Era mais um chin, como era conhecido na altura. Exatamente. Ora bom, e essa de Queiroz fica horrorizado com aquela situação. E é então que escreve para Portugal, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e denuncia toda aquela situação. Portugal, já desde várias décadas anteriores, que estava sob pressão internacional para terminar com este tráfico que era vergonhoso, né? Mas Portugal respondia sempre fazendo legislação nova e, portanto, querendo demonstrar que esses culos que eram imigrantes voluntários, que passavam pela malha muito apertada da lei, dos comissários encarregados de fiscalizarem esse tráfico aqui em Macau e, portanto, não havia motivos para alarme internacional. Claro que havia motivos para alarme internacional. E de maneira que as proibições foram implementadas já por volta de 1870, começam as proibições a ser implementadas, mas o governo de Macau não responde, portanto as coisas continuam mais ou menos na mesma, até que há uma decisão final com a tomada de atitude do ministro da Marinha do Ultramar, Andrade Corvo, que, portanto, manda proibir o tráfico de culos. E depois com a implementação dessa lei pelo governador Visconde de São Januário, o homem que dá o nome ao Hospital Conde de São Januário de Macau, porque o que acontecia é que os governadores chegavam aqui e não conseguiram implementar as leis. Até que o Visconde de São Januário, já quase em 1880, por aí, então tem as condições políticas para acabar por abolir finalmente esse tráfico vergonhoso que marcou Macau durante várias décadas. Depois das denúncias de Eça de Queiroz, então cônsul de Portugal em Havana. Obrigado, João. Até para a semana. Até para a semana. Thank you.